já não havia 8, obrigado. O Golfkill agora tá livre, vento 200 comés. Golfkill iniciado. 700, contato radar, subvetoração, mantenha presente proa, limite será 15 milhas de Salvador, para voar direto eval. Positivo, mantendo a proa, limite vai ser 15 milhas. Léo, vai passando Romeu Golfito. Romeu Golfito, prossiga. Passamos Carson de Rara e manter 085 para Vitória da Conquista. Ouvido plano, instrumento cancelado ao 0832, prossiga visual nível 085. Informe quando possível chamada de pouso. Depois de fogo, estimado para o aeronave 22. Ciente, copiado, obrigado. Ciente, 6700, assuma navegação, voo direto Eval. Eval, 6700. A nossa saída é via Coral, pode ser Coral? A gente voa Eval, aguardando para voar direto Ilhéus. Ok, vai voar Eval, aguardando Ilhéus. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. O Oscar Golfkilo decolou no momento, está acionado 0256. Contato radar, vigilante, super nível 080, saída Coral. Para o 80 na Coral, Golf Kilo. Novo Vitor para curvando ao esquerdo. Pode virar o formato. Livre desvio do novo Vitor. Ilhéus. Vai voar Ilhéus 6700. Ilhéus 6700, chame Centro Recife, frequência 128.8, alterna 133.25. 288.133.25, 6700. terminado, chame Centro Recife. Frequência 128, decimal 8, altera número 33, decimal 25. Meu Golf Victor, controle. Romeu Golf Victor, controle Salvador, câmbio. Na escuta, anda o Golf Victor. Chame Centro Recife. Frequência 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. Qual é a primária? 128, decimal 8. 128, decimal 8, o meu golpe. Salvador, Papa Tango, tá aqui no Delta? Prossiga aqui no Delta. Relativo, senhor. Agora acionado, pronto para ataque, pode sim. Chama ingresso. Portará, aqui no Delta. Para ingresso 35, Vitor Cintel. Para ingresso 35, Vitor Cintel. Delta, chama alinhado e pronto. Porta na alinhado e pronto, 35, Vitor Cintel. papéis de torcedor Delta, alinhado em plano Camiseira 35. Quilo Delta livre da 35, vento 190 com 14. Gente, Vitor, Quilo Delta. Chama o controle 193 com 198, tem um bom voo. 198, Vitor Cardel. Controle de Salvador, bom dia, Papa Tango Vitor Kilo Delta. Papa Tango Vitor Kilo Delta, controle Salvador. Está em contato, radar passa 2000 pés. Conforme seu estimado para Irecê e a radial ideal de saída. Aproximado será o 0945, radial 317. Ok. Está passando agora a altitude de 2500 pés. Está autorizado a interceptar a radial 317, subindo para o nível 100 Irecê. 317-1900, direto IRC, Vitor Kilo Delta. Afirmativo. O ponto de modificação será dentro da terminal? Positivo, senhor. O cancelado está presente, então, toma condições visuais. Propõe 1905 para IRC, mantém o estimado. Ok, hora certa 0851. O senhor está prosseguindo visual no 105 para IRC, mantendo o estimado. Afirmativo, Vitor Kilo Delta. Salvador, Carga 082. Controle Salvador, Cardeal 82. Cardeal 82, Salvador. Bom dia, companheiro. Tô negativo contato com a torre. Eles estão já operando? Operação normal, 24 horas, Salvador. Chama o solo. Gente, chama o solo ou chama a torre direto? Tá falando ativa aqui, a frequência está bem disponível? É, a frequência da torre é 118.3. Se não conseguir falar, chama o solo. Negativo nas duas, vou tentar falar novamente, obrigado. Salvador, Cardeal 82. Torre Salvador, Cardeal 82. Cardeal 82, aguarde coordenação. É, cheque rádio. O Cardeal 82 confirmando, vai sair visual 055. Trolha Salvador, bom dia, mano, 804 com a hotel 804 Salvador, desça para 050, chegada em pitch, e 12 050, chegada em pitch, chegou 1804. Paulo, Salvador, muito bom dia, Altan 3171. Salvador, bom dia, Altan 3171. Torres Salvador, Cajal 82. Cajal 82, confirme nível 050 ou 055? 055. Cajal 82, livre acionar, guarde o pacote. Tá, pronto pacote, Cajal. Radial 82, livre acionar, aguardando para a cópia.